Não estava a tentar fazer caminhada para a caixa de mensagem para a sujeita com grande aposta? Não. Rolê no calçadão, com você que tal? Essa é a direção do Leme ao Pontal. Estou na contramão, fugindo desse caos. Aí eu te liguei. Gata, vem cá e fala seu nome. Já tem até um tempo, quero ser o seu homem. Leva a vida criminal, mas defendo minha gangue. Mas com você, outro pico, novo ponte. RJ, vou coitando, dias e madruga. Ressaca do carnaval, enrolado no lençol. Eu e você, uma dose de loucura. Esse amor é verdadeiro, a última bala do fura. A procura da estrutura palpita meu coração. Fé que cura, maguras em minha direção. Você me amadura e eu na contramão. Que seria de mim, mozão? Sei não, vem comigo, é tudo que eu te digo. Uma noite em Nova York, eu te faço um filho. Eu serei seu amigo, companheiro e marido. Eu serei seu amigo, companheiro e marido. Que a gente seja. As avenidas sabe por onde andei. Fui profundo, te procurei. Na barra pesada eu te encontrei. Fui a mais, me entreguei. Não me cuidei, me queimei nessa paixão sem lei. Mas eu preciso de você e de mais ninguém. Eu te liguei, deu caixa, eu desliguei. Desconfiei, desculpa. Peço perdão, não quero mais magoar seu coração. Prometo assumir nossa relação. Quero a cena real, não ficção. Fala sim, fala do a direção. Que tal um rolê no calçadão? Show do Bug Naipe na fundição. Eu e você um lance bom. Eu e você um lance bom. Rolê no calçadão, com você que tal? Essa é a direção do Leme ao Pontal. Estou na contramão, fugindo desse caos. Aí eu te liguei. Te liguei, baby. Aí eu te liguei. Que a gente tem.